Estenda o braço. Doe sangue. Doe vida. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação e apresentar documento original com foto recente. Também é preciso estar atento ao intervalo entre doações. Mulheres devem esperar 90 dias entre um procedimento e outro. Já os homens têm que aguardar 60 dias. Ser um herói está no seu sangue. 4h58. Agora, a Mensagem FM apresenta Clássicos ao cair da tarde. Right through the very heart of it, New York, New York. Clássicos ao cair da tarde. Wise men say, os grandes clássicos da música mundial e seus maravilhosos intérpretes. Clássicos ao cair da tarde. Agora, na sua Mensagem FM. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. again. Clássicos ao cair da tarde. Mensagem FM. 5 e 9. Clássicos ao cair da tarde. Mensagem FM. Be 5:15. Mensagem FM. Clássicos ao cair da tarde. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Oh, joyfully. Oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical. There are times when all the world is clear, but questions run too deep for such a simple mind. Won't you please, please tell me what to learn? I know it sounds absurd, but please tell me. Dezenove. Mensagem FM. Clássicos ao cair da tarde. 5:24. 87,9. Mensagem FM. Clássicos ao cair da tarde. A Mensagem FM está apresentando Clássicos ao Cair da Tarde. Clássicos ao Cair da Tarde. Os grandes clássicos da música mundial e seus maravilhosos intérpretes. Ouça Mensagem FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do nosso site www.radiomensagemfm.com.br www.radiomensagemfm.com.br. A sua rádio, onde você estiver. Agora na Mensagem FM, apoio cultural. Empresas que oferecem produtos e serviços de alta qualidade. Apoio cultural. Sapataria Alves. A Sapataria Alves é uma loja bonita, moderna, onde você encontra os melhores itens da moda masculina e feminina em sapatos, botas, tênis, sandálias da linha social, esportiva e do dia a dia, e uma coleção completa de roupas para a ginástica. Aqui tem tudo que o seu bom gosto pedir. O pagamento é super facilitado no crediário próprio e aceitamos todos os cartões. Sapataria Alves, mantendo a tradição com muitas novidades. Avenida Coronel Valêncio Carneiro, 56, fone 3341-1576. Sapataria Alves. Só aqui na Chulipa Pneus você encontra pneus novos de todas as marcas, câmaras de ar de caminhão, trator e máquinas agrícolas. Fazemos suspensão, freio, amortecedor, balanceamento e alinhamento computadorizado 3D. Tudo em até 10 vezes no cartão. Não esqueça, precisando de pneus? Então ripa pra Chulipa. Chulipa Pneus, Rua Henrique Vasques 437, fone 3341-1602. 5:28. Voltamos a apresentar Clássicos ao Cair da Tarde. Clássicos ao Cair da Tarde. Os grandes clássicos da música mundial e seus maravilhosos intérpretes. like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. E 32 87,9 Mensagem FM Clássicos ao cair da tarde. 5:35. Clássicos ao cair da tarde. Clássicos ao cair da tarde. Os grandes clássicos da música mundial na Mensagem FM. Treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Cinco e trinta e sete. Clássicos ao cair da tarde. Clássicos ao cair da tarde. Os grandes clássicos da música mundial na Mensagem FM. Sammy was low, just watching the show, over and over again. We'll be right back. 5h42. Clássicos ao cair da tarde. Clássicos ao cair da tarde. Os grandes clássicos da música mundial na Mensagem FM. Clássicos ao cair da tarde. Mensagem FM. Somehow, somehow. 5:51. Você sintoniza ZYM 782, canal 200, Rádio Mensagem FM 87,9 MHz. Uma emissora da Associação Nossa Senhora das Dores. Estúdios localizados à Praça Monsenhor Davi, 141 Centro, Cândido Mota, São Paulo. A Mensagem FM apresentou. Apresentou. Clássicos ao cair da tarde. Clássicos ao cair da tarde. Os grandes clássicos da música mundial e seus maravilhosos intérpretes. De volta amanhã às 17 horas. It's up to you, New York. Mensagem FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do nosso site www.radiomensagemfm.com.br. www.radiomensagemfm.com.br. A sua rádio, onde você estiver. Agora na Mensagem FM, apoio cultural. Empresas que oferecem produtos e serviços de alta qualidade. Apoio cultural. Móveis Dois Amigos. Você que está construindo ou reformando sua casa, escritório ou empresa, venha nos fazer uma visita. Fazemos orçamento sem compromisso. Móveis planejados e sob medida para o seu conforto e bem-estar. Móveis Dois Amigos. Agora está em novo endereço. Fica aqui na rua Paulo Honorato Soares, 161, Distrito Industrial de Cândido Mota. Fone 99651-5668 e 99652-6252. Móveis Dois Amigos. 5:53. A partir de agora, a Mensagem FM apresenta Seleção Brasileira. Brasil brasileiro, já me fiz a guerra por não saber. Seleção brasileira, uma verdadeira seleção de craques do samba, MPB, forró, samba, canção, bossa nova e seus golaços musicais. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Seleção brasileira. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os negreiros. Desde o sul de Garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. O melhor do Brasil no 87,9. Meu coração tem mania de amor. Você é um negão de tirar o chapéu. Seleção brasileira, a partir de agora, na sua Mensagem FM.